baby. Ouça o som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Na fita, na faixa, na ideia. A 96 manda o som da tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar o som da tribo. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional, vamos tocar Camisa de Vênus, hein? Camisa de Vênus, próxima semana aqui em Conquista, então você vai curtir duas do Camisa de Vênus aqui no Som da Tribo. Arquivo Nacional. Eles disseram: Camisa de Vênus é alienação. Vocês vão obedecer. Eles disseram: Vocês vão entender. Eles disseram: Vocês vão aprender a curtir MPB. Perigos que eu encontraria aqui, enquanto os mestres do bom gosto botavam samba pra eu ouvir. Vocês vão obedecer, vocês vão entender, vocês vão aprender a curtir MPB. Seus otários, nós atropelamos vocês. Nós passamos por isso. Disseram mudar nosso nome, deixar tudo arrumadinho. Nos deram até a liberdade de tocar brasileirinho. Vocês vão obedecer, vocês vão entender, vocês vão aprender. Agora quer é BPP. Vá curtir. som da tribo. Tribo Nacional. O som da tribo. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Camisa de Vênus, Só o Fim, e também Nós Passamos por Isso. Camisa de Vênus, atração aí na Concha do Centro de Cultura, próxima semana. sabadão à noite, Cama de Jornal, Camisa de Vênus. Camisa de Vênus pela primeira vez em Conquista, showzaço, você não pode perder. Tá valendo ingressos, hein? É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050 e concorrer aos ingressos aí. Camisa de Vênus, próximo sábado aqui em Vitória da Conquista. Tá ligando, hein? 3421-1507, a linha tá liberada. A Bárbara tá aqui de bobeira esperando você ligar. O Raul Tênis tá mandando abraços aí pra galera que está curtindo o Som da Tribo aí em sua casa. Beleza? É a galera que está com o Raul Tênis. Tá mandando abraços aí para a Yane e Vini, que estão ouvindo o Som da Tribo junto com o Raul Tênis aí. Curtindo o Som da Tribo. Tem mais gente aqui. O Goma, da banda Ladrão de Vinil, tá mandando abraços para todos os ouvintes do Som da Tribo. Também Givanildo Teixeira aí no bairro Ibirapuera. O Simpson, na Avenida Jequié, sempre curtindo o Som da Tribo. Também tem Geraldo Lima, do bairro Panorama, mandando abraços para todos que curtem o Som da Tribo. Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Tô em Beleza, Terezinha na Conquistinha. Também tem Gilvan Ribeiro, no bairro Alvorada. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7:37, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, toda essa galera daquele up ao Som da Tribo aí, retransmitindo o programa via internet. Tem um chat do Som da Tribo também aí no blog do Som da Tribo, entra lá, sondatribo.com, tem um chat do Som da Tribo no próprio blog e também o chat do Som da Tribo do MSN. Então é só você acessar sondatribo.com e trocar ideia com a galera. Som da Tribo tem um oferecimento de Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro. É só ligar, 3425-1800, Bahia Frio. Metrópole Team, moda pra galera, Team. Rua Ernesto Dantas, 85 Centro. Super Natal na Metrópole Team. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Novas turmas para 2011. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. E Espaço X, todo mundo sabe, presente aqui, Natal é no Espaço X. Notícias da Tribo. Coldplay e Skank confirmados no Rock in Rio 2011. Mais uma atração de grande porte é confirmada para se apresentar no Rock in Rio, hein? Os ingleses do Coldplay. O show do Rock in Rio será realizado no dia 1º de outubro, na noite dedicada ao rock alternativo. No mesmo dia também se apresentará no palco Mundo, a banda mineira Skank, que está em turnê divulgando seu álbum ao vivo no Mineirão. A quarta edição brasileira do Festival Rock in Rio será realizada entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda por apenas R$190. Além do Coldplay e do Skank, já foram confirmados as apresentações das bandas Metallica, Motorhead, Red Hot Chili Peppers, Capital Inicial e Snow Patrol, entre outras. E confirmado o novo show do U2 no Brasil. Está confirmadíssimo, hein? Uma nova apresentação da banda U2 no Brasil. O retorno do grupo irlandês ao Brasil está agendado para o dia 9 de abril de 2011. E o show será realizado no estádio do Morumbi, em São Paulo. Quem for ao show ainda poderá curtir a banda Muse, que fará a abertura do show para o U2. Antes de desembarcar no Brasil, a turnê 360 graus do U2 passará pela Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Os ingressos para clientes do Citibank, como a nossa amiga Bárbara, Credit Card e Diners, já estão disponíveis até amanhã, domingo, dia 5 de dezembro. Para o público em geral, a venda começa terça-feira, dia 7 de dezembro. A compra de ingressos estará disponível através do telefone. Será que funciona mesmo? Então liga aí, ó. 4003-4003-0806. 4003-0806. Válido para todo o território brasileiro. E pelo site da ticketsforfun.com.br. Vou repetir o endereço: www.ticketsforfun.com.br. raul-tennis.com.br. O Raul Tênis disse que já tem mais de 2 horas tentando comprar e não conseguiu. Os fãs que forem membros do site oficial da banda poderão obter ingressos antes da pré-venda para clientes das empresas patrocinadoras. Se você quer mais informações, é só acessar o site da banda youtube.com, www.youtube.com. O som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Lethal injection, welcome to the family. Not long ago you find the answers were so crystal clear. Within a day you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? You can't win this fight. In a way it seems there's no one to come win. Our thoughts are so numb and our feelings are sure. We all have emptiness inside. We all have answers to find. But you can't win this fight. Hey, I have to question, what's with the body and aggression? Details blurry, lost them too early. Welcome to the family. Hey, why won't you listen? Can't help the people you're missing. It's been done, a casualty rerun. Welcome to the family. I'll try and help you with the things that can't be justified. I need to warn you that there is no way to rationalize. So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't win this fight. In a way it seems there's no one to go with. Awesome, no, man, our feelings are sure. We all have emptiness inside. We all have answers to find. But you can't win this fight. For you and all mankind, I've lost my mind. Psychotic, rampage of picture. Vai encarar? Little soft bosses in my tent. Little souvenirs of secret share. Little off guard and unprepared. O som da tribo. Shared little life guard and unprepared. Da tribo. Agora são 7h49. Você curtiu Stone Soul, Say You Haunt Me, antes Avenged Sevenfold, Welcome to the Family, aqui no Som da Tribo. Abraços aí para Kaique Aline Matos, Kaique do Núcleo de Notícias e do Coach Mix, girando aí pelas ruas da cidade. Aline Matos da TV Sudoeste, curtindo aí o Som da Tribo. Abraço também para Kessler, aniversariante de amanhã. Parabéns aí a Kessler, nosso brother aí, também curtindo o Som da Tribo, fazendo aniversário amanhã. Parabéns aí para Kessler. Chegou por aqui Ronildo, o Rony Fox, que vai falar sobre o show do Camisa de Vênus daqui a pouquinho, depois dos comerciais, né, Rony Fox? É isso aí. Tudo certinho aí? Beleza. Tudo tranquilo? Preparado. Um abraço para Kaique também e Aline. Beleza. Camisa de Vênus aí, a galera já tá ligada, né? Hein? Ligada, correndo atrás, comprando ingresso à vontade. Ainda essa semana mesmo já deu o que vai ser o show, já foi demonstrado nessa semana. Vendemos bem pra caramba já essa primeira semana e a partir de segunda, com certeza, vamos estourar mais ainda. Beleza, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, vamos ter aí mais detalhes aí sobre o show Camisa de Vênus. Você que tá em casa, é só ligar 3421507, concorrer a dois ingressos para o Camisa de Vênus e também ingressos para o Glamadonna, próximo sábado na Apogeu, um piercing de umbigo e uma tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story, ali na Alameda Lima Guerra, sala 4, sorteio do piercing e da tatuagem, próximo final de semana. É só ligar 3421507 ou mandar seu torpedo 8831-9050, final do programa, rola o sorteio. O som da tribo. Ó, dias 8, 9 e 10 na UESB, rola aí a nona semana de geografia da UESB, a trajetória do mundo e do pensamento, os 25 anos de geografia na UESB, mesas redondas, homenagens, palestras, oficinas, exposições fotográficas e muito mais. É só você acessar aí o site da UESB, uesb.br, ou ligar 3424-8660. Próximo sábado, dia 11, à noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, vai rolar Camisa de Vênus, abertura com Cama de Jornal. Os ingressos já estão à venda nas Astras Store e também na Banca Central. Também no dia 11, próximo sábado, no Apogeu, às 11 da noite, Glamadonna. Vários DJs de Conquista em Salvador, ingressos apenas R$8 no local. Dia 14 de dezembro, no Centro de Cultura, às 7h30 da noite, tem Rock Campanha pela Vida 3, com Zé dos Cafés e Janis Jays, aqui de Vitória da Conquista, e Julia 6, de Pernambuco. Ingressos apenas R$2, mais um quilo de alimento no local. Então, agenda aí, dia 14 de dezembro, vai rolar o Rock Campanha pela Vida 3, com Zé dos Cafés, Janis Jays e Julia 6, de Pernambuco. Ingressos R$2, mais um quilo de alimento. Já está à venda aí o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda nas Astras História, ali na Alameda Lima Guerra. Primeiro CD da banda Os Barcos. Também está à venda CD de Kessler, hein? Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. Esse CD está à venda na Banca Central e parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer de Vitória da Conquista e também à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Esse CD de Kessler já vendeu mais de 1000 cópias, um feito inédito para um artista alternativo aqui de Conquista.

esta a solução do enigma. Pra sempre será. Nacional. O som da tribo. Bem morno de sangue. Um risco na cara, feito de giz ou um rastro de caco. No peito me diz que copo no estreito, entorto meu jeito no meio da luz. Estreito e torta meu jeito no meio da luz. Um cisco no olho que confunde cores em festa de horrores, com céus tão azuis, tambores confundem meu corpo exangue. Na boca só gosto bem morno de sangue. Em festa de horrores, com céus tão azuis, tambores confundem meu corpo exangue. Na boca só gosto bem morno de sangue. Local, o som da tribo. 8:02, você curtiu Marta Moreno no meio da luz, antes Randômicos, Mezanino aqui no som da tribo. A galera que tá mandando torpedo aí, boa noite galera, fiquei muito louca com a música do Camisa de Vênus, gosto muito dessa banda Karina, Bom Jesus da Serra, tá certo? Se você quiser mandar seu torpedo também, 8831-9050, ou ligar pra cá, 3421-1507, faça como a Thaís Santos da Orbe 6, que é o The Unforgiven do Metallica. Também a Ana Marta e o Pikachu do Guarani, mandando abraços aí para a família Araújo, a galera parceira aí do Som da Tribo. O nosso amigo Lucílio dos Santos, do Santa Terezinha. Isso, quer ouvir Sepultura, a galera que tá ligada aí no Som da Tribo. Liga pra cá, em 3421-1507, tá valendo ingressos para o Glam Madonna e também ingressos para o Camisa de Vênus e Cama de Jornal próximo sábado na Concha do Centro de Cultura. 2 ingressos para o Glamadona próximo sábado no Apogeu. E 2 ingressos para o show do Camisa de Vênus e Cama de Jornal próximo sábado no Centro de Cultura. Tá valendo também um piercing de umbigo e uma tatu feminina no valor de R$100, oferta desastrada Rock Story. Sorteio no próximo sábado. É só ligar 3421-1507 ou 8831-9050. O som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 6 minutos. O Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. O Som da Tribo tem um oferecimento de Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329. Metrópole Tim, manda pra galera Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. E Espaço X. Todo mundo sabe, presente aqui. Natal é no Espaço X. Acesse aí as rádios. A galera na internet, daquele Up ao Som da Tribo, retransmite o programa aí via internet. É, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, também rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e também sondatribo.com. No Som da Tribo tem um chat do Som da Tribo, o chat do próprio programa e também um chat do MSN. Então entra lá, sondatribo.com, e pode mandar seu torpedo também através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Vá ligando, hein? 3421-1507, o telefone está disponível aqui. Quem sabe a sua chance aí para você curtir Camisa de Vênus e Cama de Jornal próximo sábado na Concha do Centro de Cultura. Ou também, se você quer curtir algo diferente ou curtir as duas baladas, é só ligar e ganhar também ingressos aí para o Glamadona, próximo sábado no Apogeu. 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. E também tá valendo um piercing de umbigo e uma tatu feminina. Oferta de Sastras Rock Story, Alameda Lima Guerra. tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Yeah. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h19, você curtiu Metallica, Sad But True, antes Iron Maiden, Coming Home, aqui no Som da Tribo. Vai mandando seu torpedo pra cá, 88319050, faça como nossa amiga Alex. Toca Metallica, um abraço, Alex mandou, já curtiu Metallica. Muita gente aqui, Bárbara também, curte o Metallica, que vibrou com Metallica. Então, você também, se quiser mandar seu torpedo, 88319050. O Raul Tênis também mandou um torpedo aí para o Rony Vox, parabenizando aí por estar trazendo aí essa grande banda do rock and roll brasileiro, Camisa de Vênus. Você que está em casa, liga para cá, 34211507, valendo ingressos para o Glamadona, próximo sábado. Ingressos também para Camisa de Vênus e Cama de Jornal, na Concha do Centro de Cultura, e uma tatu e um piercing. Então é só ligar, 34211507, você concorre a esses brindes legais aí do Som da Tribo. Liga para cá, 34211507. O Som da Tribo. Ó, dias 8, 9 e 10 na UESB, acontece a 9ª semana de Geografia da UESB, Trajetória do Mundo e do Pensamento, os 25 anos da Geografia na UESB, mesa redonda, homenagens, palestra, oficinas, exposições fotográficas e muito mais. É só você acessar www.uesb.br ou ligar 3424-8660. Próximo sábado, à noite, na Concha do Centro de Cultura, pela primeira vez em Conquista, Camisa de Vênus, abertura com Cama de Jornal, ingressos à venda nas Astras Store e Banca Central. As Astras fica ali na Alameda Lima Guerra 74, Sala 4. Também no próximo sábado, dia 11, no Apogeu, às 11 da noite, Glamadona, com vários DJs de Conquista e Salvador, ingressos R$ 8,00 no local. Dia 14 de dezembro, no Centro de Cultura, às 7h30 da noite, Rock Campanha pela Vida 3, com a banda Zé dos Cafés, o retorno aí da banda Zé dos Cafés, e também Janis Jays, aqui de Vitória da Conquista, e ainda a participação da banda Júlia 6, de Pernambuco. Ingressos baratíssimo, apenas R$ 2,00, mais um quilo de alimento lá no Centro de Cultura, você troca na hora. À venda também o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, vários clássicos do pop rock mundial. CDs estão à venda aí na Banca Central e parte da venda desses CDs é destinada à Casa do Câncer, aqui de Vitória da Conquista. Também já está à venda o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda nas Astras Story ali na Alameda Lima Guerra. Então corra e compre aí o CD da banda Os Barcos. Acesse aí também em núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, e você participa de Som da Tribo. Tá rolando um chat lá no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e tem um chat do Som da Tribo também no MSN. Devold mandou um torpedo aqui. Miguel, tô mandando abraços aqui pra todos que estão curtindo o Som da Tribo, tá certo? Devold e a Cida Silva na Fazenda Capão do Mel aí, curtindo o Som da Tribo na Chapada Diamantina. Não tem pra ninguém. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Sempre o melhor negócio. Vou levar a sua grana, vou lhe chamar de sócio. Vai ficar tudo bem, acredite em mim, meu filho. A gente aumenta o seu salário, dispara o gatilho. Aí pra que você não reclame, e também pra que não se esqueça, disparar o tal do gatilho em cima da sua cabeça. Nós vamos outra vez pro fundo do buraco. Você não tem vergonha e eu já não tenho saco. Estamos outra vez no fundo do buraco. Você não tem vergonha e eu já não tenho saco. Não. braço, mas muita fé em Jesus Cristo. Quem sabe ele se zanga desse lado corcovado. Passa o cajado nessa corja, Deus também fica arretado. Mas enquanto ele não vem, não vou ficar parado. Segure a onda, meu irmão, que eu já tô injuriado. Se você não me respeita, vou radicalizar. Meta a mão em seu focinho, eu tô cansado de apanhar. Nós vamos outra vez pro fundo do buraco. Você não tem vergonha e eu já não tenho saco. Estamos outra vez no fundo do buraco. Você não tem vergonha e eu já não tenho saco. Não, não, não, não, não, não tenho não. Agora são 8h25, Rony Vox aí, curtimos Camisa de Vênus, País do Futuro, já com vocalista novo, né? O Eduardo Scott aí, não tá muito bem gravado não, porque se deu pra perceber aí que isso é um estúdio, eles passando o som, ensaiando, mas eu fiz contato com o Marcos Clemente, que é o produtor da banda. Eu falei, manda alguma coisa aí, moço, pra gente usar com a voz de Eduardo aqui, pra galera mostrar que ele tem qualidade, que ele tá suprindo a falta de animação, nova altura. E aí mandou esse País do Futuro aí, por mais que seja um ensaio, todo mundo deu pra perceber que o cara se encaixou perfeitamente na banda. E falar também que eles estão tocando hoje, né, em São Paulo. Lá no Casebre, tocaram dia 2, tocaram ontem, estão tocando hoje de novo lá em São Paulo. Depois de São Paulo vai pra Curitiba, faz Curitiba, depois BH e depois vem pra Vitória da Conquista fazer esse big show sábado que vem. Tudo certo já, né, Rony Vox? Camisa de Vênus e Cama de Jornal, sabadão. Sabadão, a partir das 21 horas. Uhum. Nós conseguimos aproveitar a estrutura de Paula Fernandes lá. A estrutura Não, porque a gente gostou lá da cobertura que Itamar fez lá. Falou, vamos lá negociamos com ele. O show dela foi na parte externa? Na parte externa. Ah, legal. Aí fizeram a cobertura lá que ficou legal, pra ficar mais tranquilo pro pessoal, o risco de neblina, de possível chuva, tá fechado lá de ponta a ponta, tá legal pra caramba, tivemos lá, tá legal pra caramba, vamos aproveitar aí a mesma estrutura. E tamo aí, o ingresso já tá sendo vendido desde quarta-feira. O preço do ingresso, Rony Fox, a galera tá com a dúvida aí, esclareça aí pra galera qual o real valor. O real valor é R$20 inteira. R$20 inteira. R$10 meia. Pra estudantes. Isso, pra quem estuda tem que comprovar. Comprovar, né? Isso. Essa meia tá vendendo tanto nas Astrais como na Banca Central. Como na Banca Central. Mas existe, vamos dizer assim, um desvio de caminho. O pessoal que fizer contato com a gente, comigo e com o Vitor, consegue comprar um promocional até quarta-feira a R$10. Até quarta-feira, até R$10. Até quarta-feira, né? R$10, qualquer pessoa. Certo. Os telefones são 8811-6569. Isso. E 8822. 8822. 7016. 7016. Isso, até quarta-feira. A partir de quinta, 20 inteira, 10,6. E no sábado, provavelmente, haverá. O real valor vai ser o real valor no sábado. Sábado, quando a gente estiver aqui com a banda, que a gente anuncia quanto será. Então é só ligar 8811-6569. 8811. Isso, esse é o meu, Rony. 6569, 8822-7016. Vitor. Aí o ingresso. Aí a gente vai, a gente tem como fazer contato e encaminhar diretamente o valor do ingresso. Os ingressos já estão sendo vendidos, né? Os Astrais e Banca Central. Banca Central. A banda formação, Rony Fox, a galera também tem dúvida. Quem continua da formação original do Camisa de Vênus? Quem saiu? Além de Marcelo Nova? Carl Rummel. Marcelo Nova, pra quem não sabe, Marcelo Nova sartou fora do barco desde 87. 94 ele retornou, gravou um CD em estúdio, que praticamente contou só com o Carl e com o Robério, fazendo acho que duas ou três músicas. Quem é você? E gravaram ao vivo, plugado. Plugado. que praticamente não contou com nenhum músico da banda original da Camisa de Vênus, mesmo assim ele usou o nome. Em 2004, eles foram convidados para participar do Festival de Verão em Salvador. Gravaram o DVD. Onde aproveitaram e gravaram o DVD. Só que Marcelo, de lá pra cá, falou, continue carreira solo, ficou durante 6 anos com o Raul Seixas, onde gravaram disco, fizeram vários shows pelo país. Ele tem, acho que, 4 discos solos. E resolveu, disse que pra ele, banda não é mais pra ele. E principalmente com o pessoal mais antigo. Mas o chato hoje é que Marcelo não é um repertório. Se você entra no site dele, o repertório de Marcelo não é praticamente as mesmas músicas que Camisa de Vênus toca. Né? É porque ele não conseguiu sair fora do Camisa de Vênus e Raul Seixas e não conseguiu emplacar nenhum grande sucesso. E todo mundo lembra de Maçã Nova com Camisa de Vênus. Infelizmente ele não quis voltar para esse novo projeto. Aí voltando, tem Carl Rummel, tem Gustavo, Roberto Santana estava. Só que há 3 meses ele adoeceu, estava fazendo a turnê, tinha feito já 12 shows. Ele adoeceu, está fazendo tratamento em São Paulo. E Aldo, que ia falar Aldo Pereira, Aldo que é o baterista. Desde finalzinho de 80 que ele desistiu, virou do rock and roll, né? Evangelizou, se falar igual o Marcelo Nova, deixa bem claro, hoje ele toca pra Deus. Mas Carl e Gustavo continuam, e Roberto, infelizmente, teve esse pequeno problema. Esse pequeno de saúde, problema. Né? Problema de saúde, tem São Paulo se tratando. Então, pra galera que está com a dúvida aí, é o Marcelo Nova que, na realidade, não quis seguir carreira com a Camisa de Vênus. Não, desde 87, eu acho até estranho o pessoal fazer essa... Essa queixa aí. Essa queixa, porque, pô, 87 eu tava com 13 anos, cara. E eu sabia que Marcelo Nova, depois do correr. Sem sentido, não, como é que é? Duplo sentido. Duplo sentido. Duplo sentido, ele gravou mais um, que foi aquele álbum duplo, e só tô falando da banda. Eu sempre acompanhei a história do Camisa de Vênus, que eu sempre fui fã. E depois ele acabou voltando, meio enviesado, vamos só dizer assim. Só pra fazer turnê e shows, né? É, fazer turnê, aproveitar um cara. Gravar o Marcelo, tal. Quem não sabe, Marcelo Nova hoje tem um cachê de R$20 mil pra fazer um show. Então lá em São Paulo, ele faz 2-3 shows por mês, mas também pra ele fala, eu tô muito bem. Quem dá uma fuçada aí na internet, ele tem um pé na porta mesmo com o Clemente, que tem entrevista com ele. Ele se ligou e falou, eu tô bem, hoje tô com banda de menino, porque eu não tô, cansei de tabaco, velho. Quem vem só dá trabalho. E é um cara que eu respeito pra caramba, mas ele só fez sucesso com a Camisa de Vênus. Eduardo Scott, conversando com ele na semana passada, eles viajaram pra São Paulo. O propósito deles é chegar em São Paulo e convidar o Marcelo Nova para participar do show de hoje. Eu não sei se vai acontecer, porque como eles estão em São Paulo, nós não tocamos ideia, mas tomara que aconteça. E o Marcelo é muito importante para o rock nacional. Mas o Marcelo é só um componente dentro da banda. Por mais que ele fosse um frontman, um vocalista, mas a banda, como ele diz bem certo, acho que eu postei essa entrevista lá no Orkut do Som da Tribo, ele deixou bem claro, pô, que ele era só um. E a banda precisava, tinha mais gente que precisava continuar fazendo o trabalho. E essa banda aqui não é uma nova banda, é uma banda Camisa de Vênus com alguns novos componentes. E que vão dar sequência no trabalho. E provavelmente deve rolar 2 ou 3 músicas atuais. Que já estão trabalhando música para o estúdio para ser gravado ano que vem para meter a cara. Já existe até uma conversa, entre aspas, de tocarem em um dos palcos alternativos do Rock in Rio. Do Rock in Rio. Isso já está bem adiantado já. Isso é bem importante, pô. A gente precisa ter Camisa de Vênus de volta. É como a gente precisa de várias bandas de 80 que tinham um zero da vida, tá de volta. Porque é um pessoal que tinha uma musicalidade muito grande e um respeito muito grande. Cleb Ruth está completando 30 anos, está gravando um DVD, está voltando. Raimundos, que é recente, é de 90 para cá. Dia 18 grava um DVD lá no Casebre. E a gente precisa desse pessoal de volta, porque infelizmente o mercado é fechado para a quantidade imensa de bandas de alta qualidade que tem. E esse pessoal consegue ainda forçar e abrir um espaço e puxando o pessoal na sequência. Rony Vox, alguém que você gostaria de agradecer, os patrocinadores e a galera que está claro fazendo o evento, é importante isso, né? É claro. É Peter, meu amigo Peter, representante da Ice Kiss. Omar, do Zenit, eu estou até devendo, até há novos papos aqui, não consegui chegar a tempo. Evandro, é Bahia Frio. Placa 7, que a gente tem os carros plotados aí da cidade, entendeu? Que foi apoio de lá. Braulio Ferraz, que tá na luta junto com a gente. E eu tenho certeza que esse pessoal tá colado no bar de Rony, é Nilton Gonçalves, que tá ouvindo o programa agora. Nilton Gonçalves. Um abraço para todo mundo lá no bar do Rony. Beleza, mais alguma coisa que você queira acrescentar, hein, Rony Vox? Sábado que vem estaremos aqui com a banda. Camisa de Vênus aqui no Som da Tribo, né? Camisa de Vênus no Som da Tribo aqui, entendeu? Conversando com todo mundo, tocando ideias e preparando pra noite que vai ser de muito rock and roll aqui em Conquista. Beleza, valeu. Aí foi Rony Vox. Sábado que vem mais notícias, mais informações sobre Camisa de Vênus, Cama de Jornal. Próximo sábado na Concha do Centro de Cultura. Mais alguma coisa, Rony Vox? Não, por enquanto é só. Beleza. O Som da Tribo. Oh, God. Rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. O Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 41 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite aqui na 96 FM. Manda abraços aí para o nosso brother André Barros Cairo, do Movimento Contra a Morte Prematura. O extraterrestre, o ufólogo André Cairo, curtindo aí o Som da Tribo. Sonda Tribo é um programa independente e tem apoio aí de Espaço X. Todo mundo sabe, presente aqui, Natal é no Espaço X. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, você se garante? Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas, novas turmas para 2011. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Super Natal aí na Metropolitim. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329. É só ligar, 3425-1800. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Também pode seguir o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tá afim de mandar torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo. da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 46 minutos. Você curtiu Barão Vermelho, Pedra, Flor e Espinho. E aí, Henrique Leite, Glamadona, tudo pronto para o próximo sábado no Apogeu? Primeiramente, boa noite, Miguel. Boa noite. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Fica em casa. Sempre o programa Som da Tribo ajudando, contribuindo para o desenvolvimento da cultura e da arte aqui em Vitória da Muito Conquista. Muito bem, manda aí, Henrique. Vim falar mais uma vez da Glamadona, que traz para Vitória da Conquista o DJ Oliver Jack. Oliver Jack, fala aí pra galera quem é o Oliver Jack. Rapaz, nacionalmente e ultimamente participou da turnê de Lorena Simpson e Felipe Guerra. Pronto, fala aí pra galera, quem não sabe quem é Lorena Simpson. Lorena Simpson é uma cantora brasileira que vem se destacando no cenário eletrônico. Já tem praticamente mais de 4 anos de carreira, em parceria com um super DJ que é de Recife, mas que reside em São Paulo e conhecidíssimo, Felipe Guerra. Foi sucesso nacional com a música Brand New Day. E quando ela esteve no Nordeste, ela selecionou alguns DJs para participar juntamente com ela. Fazia turnê junto com ela. E né? Oliver Jack foi um dos selecionados. Né? Aí, beleza. Ramon Twister, duas vezes capa de uma revista de repercussão nacional. Duas vezes capa e considerado o melhor dançarino do Nordeste pela própria revista. É um cara que vem aí pra mostrar um conceito de dança interessantíssimo aqui em Vitória da Conquista. Além dele, o DJ Tony, que hoje é conhecido aqui em Vitória da Conquista pelo seu trabalho brilhante, por falar nisso. Hoje toca na Atmosfera 3D. E ano que vem, no Itacaré Beach, uma festa de música eletrônica que vai rolar em Itacaré. Tony também tá ajudando e tal. Tony é conhecido aqui em Conquista. Na cena eletrônica é muito conhecido, né? Um dos grandes DJs aqui da Bahia, né? Eu digo que hoje no interior da Bahia, Tony é o melhor. Tá tocando sempre em Jequié também, todo final de semana. E é um cara que manja e quando toca, a pista lota. Além disso, eu particularmente, que venho desenvolvendo um trabalho em Salvador, na Boate São Sebastião. Você também vai tocar, né, Henrique? Vou tocar, vou tocar com os grandes mestres, né, na hora dos mestres, mas vamos fazer uma participação. Além disso, um set super especial da Madonna, feito por Nerd King, que é um DJ aqui de Conquista, juntamente com o Lucas Santos, que é um DJ novato, que tá estourado aqui em Conquista, hoje também tá abrindo portas aí, tocou recentemente no Apogeu, tocou no Halloween, é um cara muito bom, cara novo e que vale a pena a galera curtir. Então, lembrando, Oliver Jack, DJ residente da Boate Off Club de Salvador, recentemente participou da turnê de Lorena Simpson, e Ramon Twister, capa por duas vezes de uma revista nacional e considerado o melhor dançarino do Nordeste. Então, próximo sábado no Apogeu, a partir de que horas? Depois do Camisa de Vênus. Depois do Camisa de Vênus. Que é sempre depois do Camisa de Vênus, porque, porra, cara, eu vou dizer que eu também sou fã dos caras e vou prestigiar o Camisa de Vênus. Então, depois que terminar o Camisa de Vênus, por volta de meia-noite, a grande pedida é a Glamadona. Sobe pro Apogeu e cola lá, porque tá rolando a Glamadona. Lembrando que a Glamadona não é nada, bicho, sem os nossos patrocinadores. Que antes de você falar aí dos patrocinadores, o ingresso pra galera que tá curiosa aí, qual é o preço? Isso, ó, a venda na Banca Central a partir de segunda-feira. E tem uma promoção que a gente bolou aqui com o pessoal que tá fazendo Camisa de Vênus. As 20 primeiras pessoas que chegarem a partir de segunda-feira à tarde, lá na Banca Central, e comprar o famoso casado, vai pagar R$16, vai levar o Camisa de Vênus e o Glamadona. Então, Glamadona e Camisa de Vênus que chegarem, só vende por esse preço os dois ingressos, Banca, né? Na Banca Central. R$16. E na Banca Central, né? Também a inteira do Glam é R$16,68. Lembrando também, Miguel, que tem os promoters da festa que você pode encontrar através do Orkut da Glam, glamfesta@gmail.com. Adiciona lá, você vai ter o link do Facebook. E lá tem os promoters que tem a lista de desconto. Como é que funciona? Rapidinho. É uma lista de um número de pessoas e a galera tem um desconto na bilheteria quando coloca esse nome e confirma. Então o promotor ele faz esse intermédio entre a festa e o público. Então, lembrando, 20 primeiras pessoas que chegarem na Banca Central a partir de segunda-feira à tarde pode comprar o ingresso casado, o Camisa de Vênus e o Glam por R$16. Os nossos patrocinadores, fica à vontade, pode, porque é os que abrem as portas para que a gente possa fazer esse tipo de evento. A galera que acredita na cena alternativa. Com certeza, né, bicho. Isso é muito bom para a Vitória da Conquista. Salutares, Zabi, Mundo das Meias, nosso grande vereador e eleito hoje, deputado estadual Jean Fabrício, Coca-Cola, Odonto Siso, e Hotel São Paulo, que vai receber o, toda essa o, galera essa aí, galera, né? Toda lá no sábado. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Somente, lembrando que próximo sábado, juntamente com o pessoal do Camisa de Vênus, Oliver Jack e Ramon vai estar aqui no seu programa também. Beleza, então combinado, sábado que vem toda essa galera aí do Glamadona presente ao vivaço aqui no Soda Tribo. Valeu. Ainda tem pra você ligar em 34211507, concorrer a ingressos para o Glamadona, sábado no Apogeu, e também Camisa de Vênus. Então é só ligar, 34211507. O Soda Tribo. E aí, baby, vai parar? Don't you die, I'm justified. Agora faltando 3 minutinhos para as 8, não, para as 9 horas. O Som da Tribo vai ficando por aqui, mas antes disso, falar aqui os sortudos aí, a galera que ganhou os brindes aqui, os ingressos para o Camisa de Vênus, o Henrique Leite, que vai sortear aí. Manda aí, Henrique. Oh, que responsabilidade. Manda aí, quem ganhou os ingressos aí para o Camisa de Vênus? Por exemplo, pro primeiro pro Camisa de Vênus. Vai programadona que você já tá com a mão na massa. Jamile Lima Dias, do bairro Patagônia. Certo, e Jamile. Maurício de Jesus, do Santa Helena. Repete aí o nome da galera. Jamile Lima Dias, do bairro Patagônia, e Maurício de Jesus, do Santa Helena. Certo. Comparecer a partir de terça-feira lá nas Astrais, que fica na Alameda Lima Guerra 74, sala 4. Isso aí. Vamos, Camisa de Vênus? Manda aí o Camisa de Vênus. Camisa de Vênus vai para Alexandre Santos Souza, do Vila Grécia. Certo. Alexandre... Alexandre Santos Souza, do Vila Grécia. Certo. E... rapaz... Gilvan Ribeiro, do bairro Alvorada. Gilvan Ribeiro, do bairro Alvorada. Então repete aí o nome da galera. Gilvan Ribeiro, do bairro Alvorada. E Alexandre Santos Souza, do Vila Grécia. A partir de... terça-feira também. Nas Astras, devidamente documentados, né? Vamos aí. Pois é, o Som da Tribo vai ficando por aqui. O Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros, né? A galera que apoia o Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Metropolitim, moda pra galera. Team CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, moda e decoração. Vista sua casa e decore seu corpo. E Espaço X, todo mundo sabe. Presente aqui em Natal é no Espaço X. Dito isso, galera, foi bom pra você, Henrique? Foi, ótimo. Grande beijo pra Jack. Valeu. Vamos nessa, sábado que vem, Som da Tribo de volta aqui a partir das 7 da noite, com presença da Camisa de Vênus e da galera do Glamadona, todo mundo aqui no Som da Tribo, próximo sábado a partir das 7 da noite. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda, e desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo